estás triste, meu querido irmão? Abra sua boca, fale em oração. Que Jesus amado tenha compaixão e tire a tristeza de teu coração. A cruz é pesada para carregar, mas Jesus é forte para te ajudar. É somente crer e não duvidar, e essa tristeza de ti fugirá. Agora precisa, meu querido irmão, levar uma vida de consagração. Ser crente fiel não é ilusão, mas é ter certeza de ter salvação. A cruz é pesada para carregar, mas Jesus é forte para te ajudar. É somente crer e não duvidar, que essa tristeza de ti fugirá.